Mudou aí, João. Paulo Salvador, bom dia, o Azul 4981, no livro da pista de aposta. Azul 4981, bom dia, táxi de Apache, o quilo, pois não, Alfa, quilo, 43, atente ao sinalizador. Alfa, quilo, Apache 3, atento ao sinalizador, Azul 4981. Através da Enmar. O Romeu não conhece a RMAR, vai reportar na curta final 3 milhas, pode ser, senhor? Dá o nosso 7? Afirmo, a RMAR é um hangar que fica justamente na posição de 3 milhas à esquerda da final. Feito então, vai reportar 3 milhas na RMAR, Romeu de Leite ao meu. Torre Salvador, bom dia, Sideral 90, pronto. Bom dia, Sideral, autorizado decolagem 1-0, vento calmo, 6-19. Autorizada, linha de volta na 0 com 7. Paulo Salvador, é o 4981? Prossiga. 4981, por segundo a nossa companhia, o nosso box seria o Uno. Gente, eu vou confirmar com a Infra Aero, gente, que eu falo assim, aqui é o 43. Só um instante, por favor. Ok, aguarda. Tomei o tráfego avistado, pouso autorizado na 7, vento calmo. Autorizado na 7, Romeu, de Leite ao meu. Qual é o pátio? Pátio 5, senhor, Romeu. 6. Aterra o meu golfe confirmando que ele voa na cidade baixa. Você coloca o que vai? O local em Rimar, com o sobrevoo no pé de baixo, a decolagem com o ProOS 500 pés, transponder 0112. Outra Romeu Golf, eu quero transponder para 0116, controle operando em 119.35, confio no POB. Romeu Golf, planejamento correto, treinamento de táxi, decolagem com a torre 118.95, ajustando a 019, bom voo. Azul 4981, promoção para o centro, táxi de Alfa Juliette, portão 01, no pátio principal. Alfa Juliette, portão 01, muito grato. Funcionamento por conta e risco, chame decolagem, até Romeu Golf. Romeu Juliette, Romeu. Ao 07, libere na Copa, frequência livre. Bom dia. Salvador Tower, good morning, Azul 2775, on final runway 10. Morning, 2775, Canadian 10019, have in sight clear to land runway 10, wind is 140°03. 14003, Azul 2774. meu Golf e a torre? Mude o transponder para 0136, por gentileza. 0136. Meu, prossiga. Chegação. Chegar de cópia. Remains 14003. Zero 504 knots. Roger. Azul 2775, understood, clear to land. Okay, clear. Romeu, cópia. São Paulo, decolagem da 17, curva à direita, via corredor axé, Uno, meu pé. 0154, transponder, controle, Uno, 19, decimal 35. Meu correto, confio em fazer o poder. Gente, se não me saque de decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste 10019, morro. By right, X-ray echo 121, decimal 10, have a nice day. Clear the gate on the right, we'll call 121, decimal 0, good day. Direita, subida Arbor, Elefa. Após Elefa, voa Nitbull de interceptor do Blue 21. 5062, transponder, controle 120, decimal 8. Correção, controle 119, decimal 35. 360, decimal 810, curva direita, Arbor, Elefa, Nitbull. Número do Blue 21, 5062, transponder, 119, decimal 35. Controle, voo 109. 1095, correto, para posicionamento. É, Marisa. Cover the ground, good morning, Azul 2775 on Echo. Azul 2775, taxi service via Alpha Kilo, April 3, attend to the Marshall area, position is 4 Romeo. Okay, Alpha Kilo, April 3, Fort Lima, correct? 4 Romeo. 4 Romeo, thank you. 5, até volta. Tem uma controle, até a volta, até uma agora. Torre, Salvador. Bom dia. Bom dia. Tráfego esquerdo, tipo helicóptero, 500 pés, 3 milhas, não interfere no seu pouso. Tráfego avistado, pouso autorizado na 0, vento 040 graus, 04 nós, com 1019. 7, pousado, pouso na 0, chanel 6302. Chame na Chamei 6312, auge 14. Libere, próxima direita, chame 211, bom dia. Gente, 211, bom dia, Chamei 6312. Mosca Romeu está livre, alinhar e decolar uma 70549. Solo Salvador, Messias Chanel, meia 312, então. Estou na 6312, bom dia, quero seguir a Alfa, chamamento Juliette. Segue a Alfa, Mosca Romeo, decolada azul no meia, 1935, bom voo. Grato, mas é grato, Romeo, transfere para um 119.35. Afirmo, até a volta. Grato, mas é grato, Romeo. Autorizado. Alfa Juliette para o 03 autorizado, chegando no 319. Novo Salvador, bom dia, tá 330, faça a aproximação do zero. Senhor 3304, tráfego avistado. Ajuste 10, 19, pouso autorizado, pistão a zero. Vento 080 graus, 4 horas. Autorizado, pistão 0, tanto 304, baixar essa base. A 3304 no solo de 24, libere a direita 219. A direita 219. Salvador, 3304, para ingresso na Alfa. 3304, bom dia. Alfa Chamento, Juliette. Alfa, chama Anta, Juliette. Alfa 07. Sael Leda Mágica. Mil pés com proa direta, aciona o padrão, 5 a bordo, confirma, é o, e o Major é Erlon Lima. O táxi autorizado até onde que chame para iniciar o Guardião 01. O Guardião 01, chame na lógica para iniciar. Please me call for get the indicado. 4. Sim, se informa que o foguete foi 2007. Vou entrar em contato com a Infraero para desfazer as devidas providências. Tá, a senhora passou 4 também. Gente. Ok. Vento 0404, nós, Guardião, está autorizado a decolagem com o Pronorte. Guardião 01, não confirma no aeródromo alternado. A torre poderia confirmar? Alternativa, aeródromo de alternativa. Bom Jesus da Lapa. Bom dia, Zé. Salvador, fora do solo, Guardião 01. 4299, né, Tito? Campinas, nível 340 autorizado. Decolagem da 10, curva direita, subida da Euleda Mótiva. Biopersulo 10, Fubar, Biopersulo 16 e conforme. 5066 transponder, controle 120 da cima 8. 935, Guardião 01. Campinas, decola da 190, saída da El, Leda Mótiva. Via Zulu 10, Fubaga, Zulu 16. 5066 transponder e 208 é o controle de saída. Azul, 4299. Número 299 correto, sem quero pressionamento. 9, para o feedback e acionamento, posição 5. Consigo autorizar o chame táxi, 1095. Livre, chamarei para o táxi, 095. Mike Romeo Alfa, confirme seu torcedor, bom? Mike Romeo Alfa, Rimar Salvador, Coroa Sul, 506, decolagem do Brasil Neto, Ajuste 1019, Torre 118, decimal 95, Astiana 0121. É um voo 0095 para o táxi, com 178 a bordo, 3 horas e 4 minutos, alterna a cantina. 1095, táxi via Pat Índia, com espera do Iuna, 18095, ajustando a 019, um bom voo. Entra 9 no ajuste, Índia, Pat Índia, 2195 no ponto espera, voo 0095, obrigado, voo. Vai com o meu nome. Come off. Saint Mile, Michael. Romeo Alfa, decolagem na RMA por conta e risco, sem tráfego no setor. Reporte fora do solo com 1019. Solo, Michael Meu Alfa, aprovado, cabeceira no 7, suspensões Aerostar. Ciente, Michael Meu Alfa, autorizado direto, parte 5. Vento 0404, reporta controlado. Botará no controlado, direto, 5, Michael Meu Alfa. Gol na 095 autorizado, alinhada e colapso estão na 0, vento 030, grau 049, 1019. A linha de decola da 10, gol na 095, 1019. Come Alfa no solo, 39, libere papá, frequência livre estacionar, bom dia. Bom dia, libera estacionar, mais ou menos. Torre Salvador, bom dia, TAM 3859. Vai passar sempre estabilizado em esfera 10. TAM 3859, bom dia, ajuste na 099. Pouso autorizado, pistão na 0. Vento 020 grau 049. Pouso no 03259. Voo na 095, decolado às 40, 1935, bom voo. 1935, bom dia, meu amigo. Azul 4299, posição 1 para pushback essa manhã. Azul 4299, autorizado pushback. Autorizado push, 4299. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf. Ciente do tráfego no avistado, pouso na RMA por conta e risco. Com 19 na justiça. Pouso por conta e risco, reportará na final do Hotel Romeu Golf. J3, 4-3. Solo 4-3. 3-0-1, 6-2-5-9. Reporta controlado, Hotel Romeu Golf. Reporta no solo controlado, Hotel Romeu Golf. Observador, Mike Juliette Romeu. Bom dia, Juiz no 0119, tensiona pouso direto para 5. Mike 5 direto se autorizada, está entre Pituaçu e Farol de Itaponta. Ciente, tráfego no avistado, prossegue direto para 5, aguarde autorização. Pro direto para 5, aguardando autorização, Mike Juliette Romeu. Agora avistado, reporta no ciclo controlado, vento 040 com 4 horas. 040 com 4, reporta controlado, autorizado, parte 5, Mike, já te comeu. Tá livre, bom dia. Táxi, o azul 4299, temos 1113 a bordo 440, alterna Ribeirão. Azul 4299, direita via Índia, ponto de espera, torre 1195, ajuste no 0199, bom. Ajuste no 0199, táxi via Índia, chame torre 1895. Via Ribeirão, torre 1895. senhor, bom dia novamente, acionário Minas 3, nada, informação Juliette, né? Escuta para a cota. Continue tráfego? Funcionário 63, 19. Doreu Azul 4299, pronto no ponto de espera, bom dia. Bom dia, 4299, autorizado alinhar e decolar a pistão a zero, vento 050 graus, 06 dúzia. Ali decola a pistão 10 Azul 4299. Autorizado para. Decola a 10, curva à esquerda, Pucca, Jamaracaju. Conforme 11935 a controle, o transponder 559. Correto, time para o posicionamento, Chanel 6312. 6312. Tirado 35, obrigado, bom dia. Azul 4299-120.8. 4299, como é que sai do controle? Alto, claro. Muito grato, retorne para 11935. Será 35. Bom dia, parte de pista que decola. Pista Oeste Tango Lima, negociar com o plano de Serra Bravo. O meu foco é solicitar a autorização do plano. Quem se confirma a pista que decola? Papa Romeu, Eco Tango Lima, Sol. Papa Romeu, Eco Tango Lima. Prossiga. Papa Romeu, Eco Tango Lima, vou decolar da 3. Romeu, Eco Tango Lima para Recife, nível 110 autorizado. Decolagem da 35, curva à direita, fechada, subida Conde. Aciona 0263, controle 19.35. Curva à direita, na saída Kombi. Sobrará o controle 1.935. Passa na 0.263. Cotejamento correto, você quer ver? Acionamento táxi, decolagem com a torre 118.95, ajustando a 019 ao meu voo.